pés em espera, aguarda autorização para aproximar para 17. 7, qual que é o cadano? Passa no tabu lá em Castro Urbano, prossiga. 1288, alterna 3325. 288, 174 Urbano. Ok, me acabei de entrar em contato com o Centro Recife e com a sala plano de voo que se encontra no Sindacta 3. Eles estão apenas transmitindo para o operador lá do centro e ele vai me retornar em mais 2 minutos. Afirmativo, estou me aguardando aqui no Pátio 4. Entendi. Antônio? Como aguarde pista livre? 7, aguarda. Obrigado, até logo. Para o 340, nível 1502 de Eudes. Fechados, vento no 30 graus, 08 nós. Azul 4082, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso. Atento, mesmo 1200 metros. Atento aos primeiros 1200 metros da pista no zero, fechados. Número 2, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4082. Está livre o ingresso, chame alinhado e pronto, agilizando, aquilo como é que você é? 3, o passe está levado nas instruções. Fala Salvador, está 3, 174, livrou o ataque na sua escuta. Então 3174, táxi via Alfa, mantenha a posição antes do ataque seu quilo. Alfa, mantenha a posição antes daquilo, é 3174. Web 6721 no solo aos 44, libera a direita, solo 219. Direita 219, essa é a pessoa. Mandaram. Ok, ciente, aquilo que eu vejo que se erra, mantém posição e aguarde para a decolagem. Alfa, reporte 500, está com seu quilo, 6721 na web. Alfa, antes daquilo, 6721. É um 3174, ingressa quilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Ingressando na quilo, pátio 3, aguarda, 3174. 924, controle Salvador, 11935. Meu Vitor Golfo Delta, mantendo pelo de mar, chame o controle 11935. 2, livre pouso na 10, 140 graus com 7 nós. Livre pouso, ciente da interdição. Após a passagem do azul, está livre a decolagem 1040 graus, 7 nós, quilo Quebec Serra. Ciente, dá aba igual 1924. É um 3174, prossegue em frente para o portal 102. Portal 02, táxi em frente, está 3174. Zoom 4061, ingressa na Delta, táxi Delta, torre 108612, ajuste no 02. Sente 108612, ingressa na Delta, sou 4061. Voo 0, tome agora o controle Salvador, 1935 Gol, 1600. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1600, informação Papá. Quem que chamou o controle? Pode prosseguir na descida? Sim, aeronave que chamou o controle? É o Papá Romeu Vitor Corselda, bom dia, pode prosseguir na descida? Firmo, desce e mantenha 050 via chegada Mari, Vitor Golf Delta. 050 via Mari Delta. Controle Salvador, bom, boa tarde, Gol 600, informação Papá. Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Papá Tango Victor, Mike Quebec, Salvador, Serra Delta, Lima Oscar, número 10, decolando 7, primeira curva direita, corredor axé restrito até liberação do controle. Aciona 5134 no transponder. Controle 109 decimal 8. Corrigindo, 109 decimal 35. Obrigado, meu pé, Serra Delta, Lima Oscar, corredor axé, decolando 7, curva direita, transponder 01, ou corresponde, transponder 5134 e controle 119,35. Eu fiz aqui várias chamadas, você não respondeu? Sente, Vitor Fox Fox. Até 10 milhas após direto morro. Até 10 milhas após direto. 02 a bordo, pátio 4, fracionamento táxi 2, 108612. Bom voo. Muito grato, bom dia. Azul 4082, táxi via Alfa, reporte 100, táxi 6 kg. Taxi Guarani, eu estou pronto para taxi aqui no voo 4032. Chame para o táxi. Taxi já está pronto para o táxi, 44, taxi 2 a bordo, 3 horas. E a taxi vai agora 3. Ok, Vitor, Mike Quebec, está livre o táxi, chame para ingresso ao 97. Chame para ingresso ao 97. Pesado para o nível 040. 040, gol no 924. Vitor Fox Fox no solo aos 49, qual o estacionamento? Quem está livre, o Pectrec, pátio 5, informe, pista livre. O azul 4061 decolado aos 49, chame o controle 1935. 1935, obrigado. Toma aí Quebec, ali mantém. Ali mantém. Azul 40 61, boa tarde. 061, boa tarde, suba ao nível 360, saída gole. Mantenha a proa de decolagem até cruzar 2.500 pés após iniciar a curva direita. Após 2.500, inicia a curva direita, o 4061, gole base. Tudo que é que seja autorizado direto, Siri. Victor Mike Beck está pronto. Victor Mike Beck, livre de decolagem, vento 140 graus com 8 nós. Autorizado decolagem, Quebec. Dois, quatro. 4 está efetuando desvio, confirme. É só um pequeno desvio aqui, senhor, muito pequenininho. Gente, faz o desvio, vou ir para a Dona, desça para 3 mil pés, ajuste 62. Dona, 3 mil pés, 62, gol, no 924. Controle Salvador, 697. 697, desse mantém nível 040, via chegada Bonfim, vigilância radar. 040, via voo no 697. Cadê o localizador visual TAN 3566? 3566, complete aproximação ILS, sem um glide, chame torre 1186. 186, boa. Salvador, boa tarde, 3566 da TAN, tá no localizador 3 milhas e meia do Índia Serra, visual. Vitor Golf Delta, vetoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo curso do localizador. Presente proa limitado pelo curso do aparelho. Vitor Mike Quebec, decolado ao 52, chame o controle, 1935. 1935, grato. Sou 3566, atento aos primeiros 1200 metros fechados. Perfeitamente, senhor, estamos cheios, 3566. Boa tarde, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, corredor Axé, mono meu pé, informe farol da barra. Deixa eu apontar farol. O Golf Delta 3A desce pra 2000? 12 no ajuste. 12, 2000, Golf Delta. Boa, boa tarde, passarelo 2230, informação é papá. Voo 924, autorizado 2 mil pés, autorizado final ILS, sem um glide, informe estabilizado. 2 mil ILS, sem um glide, informe estabilizado, voo no 924. Do 2230, contato radar, autorizado via chegada a mar, desse mantém 50, 050. Via chegada a mar, desse 2050, 2230, passarei. Quebec Serra, prossiga para o controle. Livre pouso 3566. Subir e manter 045 visual direto Siri. Seu Golf Delta, inicia redução 1709. 1709, Delta. Controle Salvador, 1195. Controle Salvador, boa tarde, voo no 328, com informação, papá. 328, boa tarde, desse mantém o 060, via chegada Mari. Desce o 060, na chegada Mari, voo no 328, vai solicitar o R9 para 10. Gente, mantém a chegada Mari até Itata, aguardando instruções. Aguardando o voo no 321. Queda 600, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil com 1012, voo 600. Seu Golf Delta para o localizador, direita para o 070. 070, Vitor Golf Delta. Voo 924, passa Dona, complete final ILS, sem um glide, chame torre 1186. 186, vai chamar gol 1924. Torre Salvador, boa tarde, é o gol 1924, passando Dona. 924, número 2, continua aproximação, guarda de pista livre, primeiros 1200 metros fechados. Gente da restrição, continuando a aproximação, gol no 924. T00, vetoração radar para espaçamento com tráfego à frente, mantenha presente proa limite ao localizador, gol no 600. Gente, vai manter proa limite ao localizador, gol 600. Ativo, inicia redução 1709. Reduzindo, 600. informação, contato radar, passando o 140 para o 360. Golfo Delta vai para 17. Tem condições de voar na proa 080, dá presente? Afirmativo, 080. Então vou ir nesta proa 080 e informo quando visual com a pistão 17. Vai estar visual com a pistão 17. Gente, aguarde transferência de comunicações. Delta. Controle igual no 697, desvia direita para evitar informações. 697 autorizado, desvia direita. 697. Solo Salvador, T3566, pista livre, boa tarde. T3566, táxi Alfa, é bom que antes do táxi Aquilo. Ok, Alfa vai chamar antes daquilo. O Papa Romeu Vitor Corpo Delta, condições visuais com a 17, pode passar para a torre? Ok, o plano modificado aos 57, prossiga em condições visuais, desça para 1500 pés, chame a torre em 118.6 para ingresso final da 87. 118.6 para o final da 87, grato, boa tarde. Em Salvador, de Papa Romeu, Vitor Golf Delta. 600. Mantenha esta proa, vai ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Gente, vai ultrapassar o lote, aguardando o último vetor, 600. 89. Golf Delta, importando o máximo. A velocidade da aeronave na frente do 600. Está com 160 de ground speed, está aumentando a velocidade agora. Ok. Salvador, boa tarde, então 8001, ciente da informação Papá no gate 11, autorização para Recife 330. 330, número 2, aguarde. Aguarde. 140, informe estabilizado, descida para 2000 pés. Esquerda, direita 140, 2000 pés, informe estabilizado, igual 600. 43, consegui em frente, porta entra com a Juliette. Ok, em frente vai chamar antes da Juliette, 3566. No 328, possível. Sobre vetoração para a final do ILS, curva à direita, vou ir na proa 045, limite ao localizador. Nesse mantenha 3 mil pés, ajuste 1012. Proa 045, possibilidade do RNAV da 10? Autorizado RNAV, vou ir proa do 366, descida para 2500 pés, ajuste 1012. Na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2500, 090. Passou o farol da barra, Vitor Mike Deck. Então, 356 está livre, prosseguir em frente, Índia, última esquerda para o portão 01. Positivo, Índia para o 01, 3566. Ok, Vitor Golf Delta livre, pouso na pista 17. 140 graus, 05 nós. Golf Delta. 4 táxi via Alfa, reporte antes do táxi Aquilo. Alfa chama 3 Aquilo, igual 924. Só vou ir na proa 240, reautorizado para o nível 060. 240 até 060, voo no 697. Passaredo 2230, vetor radar para sequenciamento, cruza à direita, vou ir na proa 175. Direita 75, passaredo 2230. 175, ok? Bono 75, pro. Bono 600, complete aproximação ILS sem glide, torre 1186. 186, Bono 600. Ativo, transponder 5143. 5143. Equipamento correto, portão 03, reporte quando pronto. Reportarei. Fala o Gono 754 para Recife, nível 4 no Azeado, seguinte do ATS. Um trem baixado e travado, atento aos primeiros 1.200 metros, é um no zero fechados, com vento de 150 graus com 5 nós. Ok, vai informar sim para baixar e travado, atento à gestão da pista, com 600. A 1955. Esquerda, 1955, passarei 2230. Afirmativo, vai ultrapassar o localizador, tá, é o número 2 na aproximação, sequenciamento. Ok. 080 na Proi de Abram, ao passar o 090, controle 1935. Controle 5135, controle de saída 119-35, portão 8001. 001, cotejamento correto, portão 11, reporte quando pronto. Ok, reportar a pronto, 8001. Passado que foi Kilo, gol 924. Essa Kilo, pato 3, no pato 3, aguarda instruções. Quilo 3, parando 4-3, aguardando igual no 924. 1806, o solo voltando? Prossiga. Só informando, sua saída será Pucajama após direto. Pucajama após direto, Aracaju. Travado, gol 600. Gol no 600, livre pouso na 10 deslocada, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso, gol 600. 97, desse mantém o 040. 040, no 697. Passarei 2230 para o localizador, curva à esquerda na proa 060. Esquerda 060 para o localizador, passarei do 2230. 1697, curva à esquerda na proa 190. 190 de proa, gol 1697. Que Quebec na escuta do controle? 4, aguarda. 697, limite ao localizador, senhor. Sinal negativo, vai ultrapassar o localizador, está limitado pela magnética 080 de Simbra. 080 limite, 9697 Simbra. Desça para 2000 pés, ajuste 1002, informe o localizador. 1002 para 2000, informaremos o localizador, 2230, passarei. Solo Salvador, TAN 8001 no 11, para pushback solamente. Gol 600, solo 05, libera a direita, solo 219. Direita 219, gol 600. Companhia Gragu, a sua direita, no portão 10, quando o mesmo parqueagem está livre, seu pushback e acionamento no portão 11. Ok, coordenador com a equipe de solo, atento ao gol que vai parquear no 10, o 800 chama na ataque. Gol 754, pronto, cópia. Vai para a Copa, agora 754. Uno 754, está autorizado em Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decola 10, primeiro curva direita, saída Puca, transição Aracaju. 5144 é o transponder controle 119 decimal 35, apenas corrigindo. Decolando zero, primeira curva à esquerda. Saída pro Caracaju. Gente, autorizado Recife, nível 4 na 0 pela Upper Whisky 58. A saída é Puca, transição Aracaju, decola da 1 na 0 com curva esquerda. O transponder 5144 e o controle Salvador 1919, decimal 195, gol 1935, hora 754. Afirmo, 109.35, atendimento correto, portão 08, reporte quando pronto. Obrigado, agora 754, chamará quando pronto. Colo Salvador, boa tarde, gol 600. Táxi via Alfa, reporte 176 quilos, gol no 600. Alfa, reporte 176 quilos, gol 600. E Salvador, boa tarde, passarei do 2230. Gol no 328, check, é, pouso autorizado na pista 1-0, vento no 50 graus com 10 nós. Ele pouso 1-0, gol no 328. Passarei do 2230, número 2, na aproximação, é, aguarde pista livre, 1 no 50 graus com 8 nós, menos 1.200, fechado. 7, 50, 2230. Salvador, F767, 2 Juno, para Fortaleza, 3-0. 3-0 será coordenado, guarda de copa, informação em curso é Papá, o F767, 2 Juno. Gente, a saída seria a Buff. Negativo, saída Momo. Momo, 7-2-1. 806, pushback acionamento, no 3. Boa noite, 06, autorizado push acionar, portão 03, reporte táxi. Reportarei táxi, 1806. Gente, chame para descida. Quilo, parte 3, do parte 3, aguarda instruções. Voo no 600. Quilo, parte 3, aguardando instruções do parte 3, voo 600. É, Salvador, 174. Quero 2, da tentativa da mãe, para 110, ponte 10. 2230, passareto, baixou, travou. Os 230 se enche, aguarde pista livre. Zero. Aquilo que é BXA. Desça para a altitude de tráfego, frequência livre para coordenação e pouso. Gol no 328, no solo 1-0, libera a direita, solo 219. 219, eu livrar gol no 328. Visão no localizador 9697, visual. Complete aproximação VLS sem glide, primeiros 1.200 metros, impraticáveis, chame torre 1186. 186, ciência de interdição, 9697. Taxi de Alfa, reporta antes daquilo. Alfa, reporta antes daquilo, gol 1328. No externo com o trem checado, primeiros 1.200 metros.